MC Eduardo Galeano. Intelectuais são cabeças que rolam, as veias da América Latina jorram. Sangue e petróleo sob o solo em chamas. Não fui escolhido, escolhi fazer a diferença. Livre-arbítrio é referência. Rimas não precisam fazer sentido, como o quadro do Van Gogh não precisam fazer sentido. E saltos da Dayane não precisam fazer sentido. Abstrato pra aguçar nossos sentidos. Não fique sentido a cada perda, trabalho, desapego, ofereça sua atenção pro que se move em câmera lenta. O fator elemental, elemental, quinta essencial, que me é dessa experiência louca, mano. Anjos e demos diluído nesses véus. Quase que estava previsto aconteceu. Seja bem-vindo ao céu. Sua paz é uma mentira, mas minha guerra é verdadeira. Verdadeira, verdadeira. O mal fiz eu aos deuses todos. Sua paz é uma mentira, mas minha guerra é verdadeira. Verdadeira. Então vai, finge que não vê, que tudo desmorona na sua frente. Escombros, assombros, a longos e longos períodos. Oligarquias viraram patentes. E tem quem brigue por migalhas, sem perceber o quanto que o sistema falha. Sem perceber que as hienas gargalham. Sociedade pálida. Revolução habita na filosofia dos seres. Educação muda as pessoas que mudam o mundo. Paulo Freire, Oxo locomove mentes com a força da caneta. Cobaias de si mesmo, tipo Carlos Castaneda. Mata dentro, percorra as vielas do seu íntimo sem precisar religião. Na fé do senso crístico é místico e nem tudo tá em pauta. Eric Von Däniken eram os deuses astronautas. Quase o que estava previsto aconteceu. Seja bem-vindo ao céu. Sua paz é uma mentira, mas minha guerra é verdadeira. Verdadeira, verdadeira. O mal fiz eu aos deuses todos. Sua paz é uma mentira, mas minha guerra é verdadeira. Verdadeira.